Terceira, curas e milagres. Mateus 9, 35 diz: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus diz que, se crermos, faremos as suas obras e obras maiores faremos. Se nós somos o corpo de Cristo nessa terra, nós vamos continuar curando todas as enfermidades. A palavra do Senhor diz no capítulo seguinte, capítulo 10, verso 8, curai os enfermos. Jesus dá uma ordem, Jesus entrega um decreto. Minha igreja, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É uma ação da igreja nessa terra, irmão. E Deus vai levantar entre nós irmãos com um chamado. Como já temos visto o Senhor dando sinais claros, o Senhor vai levantar irmãos que têm um chamado específico, um caminhar específico com Deus, se aprofundando para exercer um ministério específico de curas e milagres. E aqui eu quero dar uma observação, irmão, que é um princípio doutrinário. A obra do reino é feita na terra pela igreja e não por ministérios pessoais. Eu cresci ouvindo do meu pai que eu sozinho não sou igreja, que o ministério independente não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo e igreja na terra se manifesta especificamente na verdade e na realidade da igreja local. Ponto final. É a única coisa que temos na Bíblia. Portanto, todos os ministérios, seja música, seja dança, seja louvor, seja ensino, seja pregação, seja evangelismo, seja o que for que chamamos limitadamente de ministério, só pode acontecer dentro do contexto da vida de igreja local. Se o Senhor vai me levar em algum lugar, tem que ser dentro do contexto da vida de igreja local. Por isso o Senhor nunca me deixou ter uma vida independente. Sempre me manteve vinculado à igreja, submisso aos meus pastores, servindo ao corpo local. E nem me deixou montar uma estrutura particular, funcionários, escritório. Embora alguém possa ter isso e possa estar sendo uma bênção, não é a realidade de Deus para a igreja. Portanto, alguém que tem um dom específico, alguém que tem um chamado específico, o tem para servir no corpo local. Então, irmão, curas e milagres não significa que alguém vai ser levantado para abrir uma porta, uma casa. Quem faz isso é o diabo com seus curandeiros. A igreja local vai ter inúmeros irmãos, cada um com dons, com chamados, com ministérios, com porções de autoridade específica, para cumprir a obra do corpo de Cristo, e não o ministério pessoal. Está então aqui essa introdução de um princípio. Quarto, socorro. O texto diz: a uns pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros. É uma ação real, específica do corpo de Cristo. E, irmão, se você parar para prestar atenção rapidamente à nossa volta, não tem nenhum órgão do governo, não tem nenhuma agência do governo, não tem nenhuma instituição filantrópica, não tem nenhuma instituição para-eclesiástica, não tem ninguém nessa terra que consiga fazer um trabalho eficaz na área social, na área financeira, na ajuda, no treinamento, senão a igreja de Jesus. Todos os centros de recuperação podem experimentar a misericórdia do Senhor e alguém ser recuperado. Mas você pode ir a ele para descobrir por que ele foi recuperado. Porque ele teve um envolvimento com o corpo de Cristo. O corpo de profissionais de uma instituição é incapaz de gerar libertação, cura, expulsão de demônios, introdução do reino de Cristo, ensino da palavra. Só a igreja de Jesus pode fazer isso. Pode ser, irmão, que você conheça uma igreja que tem uma instituição. Pode ser que você conheça uma instituição que esteja fazendo um trabalho maravilhoso nessa dimensão terrena, civil. A gente até vê algumas divisões. Aqui é instituição, aqui não é igreja, ali é órgão, ali é ONG. Mas para ter um fruto, só se for membros do corpo de Cristo fazendo a obra da igreja, independente dessas divisões, dessas nomenclaturas de organização civil. É a igreja que tem o poder. O Senhor não concedeu poder para libertar, para transformar a nenhum outro, senão a igreja do Senhor Jesus. E a igreja não é a igreja evangélica, não é a igreja tal, não é a denominação, não é a religião. A igreja é o corpo de Cristo, que funciona perfeitamente acima de todas as estruturas humanas que vemos e que muitas vezes são até úteis. A igreja é o corpo de Cristo. E como igreja e como membro do corpo de Cristo, eu desafio você a buscar do Senhor, talvez, dons, conhecimento, autoridade para a área de socorro. E a área de socorro não é apenas uma assistência social. A área de socorro diz respeito a realmente socorrer alguém. E eu me lembro de uma liçãozinha que tive há pouco tempo na renovação da minha carteira, em que a instrutora dizia assim, a Inês conhece bem a instrutora, e ela é uma excelente instrutora, e ela dizia assim: se você encontrar um acidente, as pessoas lá dentro do carro machucadas, você tem que prestar socorro, sim ou não? Sim. Você pode tocar no ferido? Não. Então como é que você vai prestar socorro? Você deve sinalizar o lugar, você deve chamar a ambulância correta, e isso já será prestar socorro. Então, prestar socorro não é apenas ir lá e pegar o ferido e tentar levar ele para o hospital. Dar socorro não é apenas eu tentar fazer uma transfusão de sangue ou um curativo de imediato, porque está tudo ali sangrando. Prestar socorro é eu chamar uma providência que vai resolver o problema. Quando Deus fala de socorro, pode abranger uma série de assuntos na vida humana. Talvez alguém que esteja realmente necessitado de alimento ou de teto, de saúde. Senhor, como é que eu vou prestar socorro a esta vida? A primeira coisa que o Senhor coloca em pessoas que estão envolvidas e compromissadas com esse ministério é uma compaixão sem medida. É alguém que não pensa duas vezes para se doar ou para se envolver em qualquer circunstância que necessita de socorro. Um socorrista não pode amarelar quando vê sangue. Um socorrista do reino de Deus não pode amarelar quando vê necessidades reais na vida de alguém. E Deus vai levantando na vida da igreja pessoas que têm um chamado e um coração específico para socorrer vidas. Em qualquer área, em qualquer assunto. Não apenas dar um dinheiro, não apenas dar um alimento temporariamente ou periodicamente, mas gerar alguma coisa que vai verdadeiramente socorrê-lo de uma circunstância de morte, de destruição, de escravidão e trazê-lo para a luz, para o reino de Deus. E o Senhor pode levantar vidas assim, que vão trabalhar com o coração todo envolvido na obra de ajuda, de socorro a pessoas necessitadas, a pessoas que não têm recursos financeiros, que não têm recursos de moradia, que não têm recursos nem mesmo de afetividade. Deus vai levantar pessoas que têm um ministério nessa área, no meio da igreja do Senhor. E talvez seja você que vai estudar sobre esse assunto e buscar do Senhor conhecimento, graça, unção. Ensino. Porquanto tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Pois eu vos dou boa doutrina, Provérbios 4:2, não abandoneis o meu ensino. É uma verdade de Deus a realidade de ensino no corpo de Cristo. E a realidade de ensino tem dois lados: o discípulo que aprende e alguém que recebeu de Deus um dom de mestre. E, irmão, é muito fácil nós identificarmos, como evangélicos, alguém que tem o dom de mestre. E eu poderia citar aqui inúmeras pessoas que nós conhecemos no Brasil ou fora do Brasil que têm um dom de ensino, têm o dom de mestre. Uma pessoa que tem o dom de mestre dificilmente encontra um aluno ruim. Porque se ele tem o dom de ensino, o resultado e a prova do dom dele está na vida das pessoas que aprenderam. E não na performance dele ensinando. Porque eu posso estar aqui diante de vocês e ter os mais modernos recursos para ensinar e você, daí meia hora, não saber nada. Realmente, eu aprendi isso. Não lembro mais, não. Eu aprendi isso um dia eu aprendi isso, mas eu não lembro mais. Agora, o mestre, que a Bíblia está dizendo que é um dom que Deus dá, ele faz com que eu e você recebamos algo de Deus que nunca mais sai da nossa vida. Transcende o entendimento intelectual. Nós vamos encontrar muitos mestres que têm todo o recurso, têm oratória, têm a performance. O cara sabe, a plateia sai assim, boca aberta. Meu Deus, é um dom de mestre, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa... Mas para aí. E não é esse dom de mestre que nós estamos dizendo ao Senhor que queremos. O que o Senhor quer levantar entre nós são pessoas que têm um dom para ensinar coisas profundas do reino de Deus que eu e você precisamos. Irmão, Deus dá esse dom a inúmeras pessoas. Mas o Senhor quer dar e distribuir nesse lugar a algumas pessoas o dom de ensinar para o crescimento do corpo de Cristo, mas alguém que é uma autoridade de Deus para transmitir ensino, de tal forma que quando chegue a nós, gere uma transformação de vida. É poder e autoridade do Espírito Santo para ensinar, e não tentar ensinar, e não compartilhar conhecimento apenas, e talvez seja você. Senhor, eu me interesso por isso. Eu gostaria, imensamente. Eu vejo isso, não é por causa de agora a minha vida na igreja, é por causa de algo que eu tenho aqui dentro. Eu tenho paixão, eu amo, eu tenho paciência, eu gosto de sentar e ensinar uma criança. Senhor, eu tenho prazer lá no trabalho em gastar do meu tempo e ficar uma hora mais, chegar mais cedo e ensinar alguém de graça como fazer bem feito. É algo que já está aí latente dentro de você e que o Senhor vai dinamizar para o crescimento da obra dele no meio da igreja.